7-4-4-4-4. Frente ao Xenem 074, complete aproximação, Xantor e ano no 8-95. 8-95-4, boa noite, bom trabalho. Bom. PM334, desça para 2.000 pés, ajustando 0-8, livre LS, reporte estabilizado. 2.000, bem, reporte estabilizado, boa noite, 334. Oxalá M074, QNH1-0, 1-8, reporte visual com campo. 6-2, reporte a visão, M074. Autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 059. Livre pouso para 10, vai chamar 6074. Chama 1058, seu controle de salvador, chama de identificação, deixa manter o número 050, ajustando 018, o oitavo. No solo 40, libere a direita, mantenha a minha escuta, táxi via Alfa Juliette, portão 06. Entre a direita, escuta Alfa Juliette pro 06, o Xenem 074, deixa o contrabaixo. Uno 334, já visão? Afirmo, 334. 1334, vento 170 graus, 079, autorizado pouso, pista 90. Livre pouso 90, 334. Comando 2224, dentro da sala 2, motel, chama 018, livre e alerta, suporte estabilizado. 2000, faz ajustamento 18, vai estabilizado 2224. Estabilizado até 3398. Gente, vai 3398, complete a aproximação, chame todo ano 8, decimal 9, chefe. 2900, 3398. Autorizado, táxi direito ainda, não posso esperar reporte pronto, quem negar na 018. Foi Salvador, tá 3398. Tá 3398, quem negar na 018, já avisou com o campo? Avisou. Autorizado, pouso, cristal na 0, vento 140 graus, 079, tá 3398. 09, autorizado pouso, pista 10, tá 3098. Quero manter o ponto de espera. Passando 2224, QNH 018, reporte visual com campo. Pode visual com campo 2224. Salvador, é o Papatango Mike X-Ray. Mike X-Ray, é com aguarde. São 3398, no solo aos 46, libere a direita, táxi via Alfa, vai manter a posição antes da taxi Juliette, aguardando liberação do portão 09. 7, libera Alfa e vai tentar Juliette, táxi via Alfa. Visão com campo 2224. Passando 2224, continua a aproximação, aguardando pista livre. aguardando pista livre 2224. Célia 258, 202, Matheus, ajuste no 018, autorizado o final do procedimento LL76, a função no 0 é responsabilizar. Célia 0 graus, 0,6 de nós. Obrigado. O ano 70 autorizado alinhar e manter pistão a zero. Sabatango, Mike X-Ray Echo, na escuta? Afirma aqui, Luciano. Sabatango, Mike X-Ray Echo, prossiga. Quando está a autorização de remoto do finger de número 9 até a área remota, posição de número 13. Suficiente, o Mike X-Ray Echo está autorizado o início do reboque, vai puxar até através do gate meia dúzia, aguardando, correção, do portão 11, aguardando para prosseguir até a remota 1-4. Positivo, será feito, obrigado. Passando 2224, no solo aos 49, direita, mantenha minha escuta, táxi será via Alfa Juliette, a prevista é a remota 5, Romeo, no pátio 3. Zero autorizado decolar, piscando 0 graus, 150 graus, 059. Autorizado decolar, então no 0, bom. Alfa Kilo, 5 Romeo, até o sinalizador no Pat 3. Alfa Kilo, desculpa. Pat 3, 9, 8, autorizado Juliette, pátio principal, posição é 0, 9, fique atento à aeronave da companhia no reboque. Sim, atento à aeronave, só sei que 0, 9, está preparado. Ano 70, decolado é 50, chame agora o controle 120, decimal 80. 1208, vou no 170. Controle, eu vou no 170, boa noite. 1170, boa noite. Contato radar na Nicolai, o dia saiu da FUCA. Tudo em ordem, no nível 370. E a porca é o 370 subindo, voo 170. da possível frente de parte. Confirma, Gol 1760. Solicita frente de par. Gente, agora se continuar, são concentrados em si, sim. Bem. O Xalão 1258, correlacionado para o presidente, alertou em Salvador, presença 1118, 2495. 1118, boa noite. 1170, autorizado direto em destino. Quando destino, bom, 1170. Sistema 0, vaso 170 graus, 159. 1354, prepare a saída pouca guarda no coque. Pouca na guarda. É 258 no solo ao 55, libere a direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portal 05. No 354, copia? Afirmo. Mano 354, autorizado para Aracaju, via USP 33, meio de voo 230, saída Puca Jamoaru. Decola da pistola 0, fazer decolagem, primeira curva à esquerda. Transponder 5155, controle 120, decimal 80. Autorizado 230 para Aracaju, via Serviço 33. Decola na boca, chama Aracaju. Na 10, curva à esquerda, pode. Transponder 108, controle 9354, posição 2. Número 354, o cotejamento está correto, está autorizado para o SPEC, acionamento portão 0, deixando pronto o táxi. Salvador, é o Mike XAF formando o tênis do reboque. Obrigado e um bom dia. Mike XAF, consciente, bom dia. táxi, bom 354. 104 a bordo, 2 horas e 10 de autonomia, o tema Maceió. Bom, 1354, autorizado, táxi, até o ponto de espera da pistola 0 via 30, no ponto de espera, reporte pronto, que nem é uma 0 no 8. Autorizado via Índia, vai reportar pronto, no ponto de espera, com o Itrans, bom, 1354. Autorizado, linha de decolar, pistão da 0, vento 160 graus, 0 mais nós. A linha decola agora, 364. Decolar, e a PUCA só mantém 230, vamos ao 354. 354, chama o centro de Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 1265, alterna 125.45, bola 354, uma boa. Primária 126.85. Bola 354. Alfa Yankee e Índia, prossiga. Autorizado, reporte ao término. bom dia. Tangerine Motel Hotel, Ultra Arrive, Temple Level 050, Kennedy 1018. Gate 1018.